Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Pra toda a nossa rede! Estamos chegando pra mais de 100 emissoras. Programa Carlos Pitt no ar. Como vai você? Tudo bem? Obrigado pela sua audiência. É muito bom estar aqui novamente, nesse mesmo horário aqui na sua rádio, pra contar com você, com seu carinho, com a sua audiência, com a sua paciência também, né? É, então. Programa Carlos Pitt vai ficar juntinho com você, trazendo música, lançamento, bate-papo. Aí sim, o trem é bom. Mandando um abraço pra você, tá bom? E a partir de hoje, inclusive, a gente tá liberando aqui uma linha, né, um número pra você mandar um SMS, pra gente mandar um abraço pra você. Eu quero saber aonde é que você está ouvindo o programa Carlos Pitt, seja no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, pessoal do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Ceará, você de Portugal, do Paraguai, enfim, eu quero saber. E você pode mandar um SMS pra gente. Então você pode pegar uma canetinha aí, porque daqui a pouquinho eu vou falar o nosso número aqui pra você mandar. Já deixa a caneta reservadinha, papel pra você anotar como você faz pra mandar o seu SMS pra gente, né? Mandar sua mensagem. Também você pode mandar através do nosso e-mail, que é programa@carlospitt.com, ou ainda no Facebook, procura lá, programa Carlos Pitt, tá legal? Tô no Twitter, @CarlosPitt. Fechado, olha só. Dizer que não tem como? Impossível. Agora é só procurar e mandar sua mensagem pra gente. Bora, então? Já tem lançamento, bate-papo, entrevista, os melhores artistas da música sertaneja do Brasil, passando por aqui. Começando muito bem o programa Carlos Pitt. Simbora, simbora, meu povo. Carlos Pitt, para Gadá. Programa Carlos Pitt. Panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Curte, bebê, dança. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você, curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você, curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você, curte, bebê, dança. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você, curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser

É, o Eloy Claudemar, lá de Toledo, no Paraná, tá ouvindo nós. Obrigado, meu querido. A Rosélia Rubortoni, ela é professora em Santo André, professora estadual. Alô, Santo André, São Paulo. A Rosélia também compartilha a gente, divulga a gente lá no Facebook. Muito obrigado por esse carinho todo, viu, Rosélia? Beijo bem especial, bem bacana, pra Sônia Goulart dos Santos. Alô, Soninha, o pessoal de Piracicaba, São Paulo. Ô, energia boa, hein, Soninha? E ela diz o seguinte, quando ela entra no carro, a primeira coisa que ela faz não é botar o cinto de segurança. É ligar o rádio e ouvir a música Água de Rio do Carlos Pitt. Que lindo, viu, Soninha? Muito obrigado, que alegria saber disso, viu? E se você gosta, vamos tocar aqui então. Vou tocar pra você Água de Rio, tá? A música que a Soninha gosta. E depois vou tocar pra família Kalinowski, que estão com saudade de Coronel Vivida, saudades de minha terra, com Carlos Pitt cantando em dose dupla aqui na sua rádio. Simbora, meu povo! Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Foi Deus quem te mandou. Bebeto, onde nasce o sol, é água corrente, chega assim tão envolvente, ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro. Perfeita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me cedeia. Meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar.

que divulga tudo sobre o programa, sobre a gente. Ela acompanha a gente. Pra vocês terem uma ideia, via internet, em todas as áreas possíveis. É, quando passa de um horário, vai pra outro, vai assim, vai ouvindo. E ela divulga a gente muito. Michele, beijo pra você, bem especial, viu? Pro seu marido aí, o Nelson, né? Seu filhão, a família toda em Limeira, interior de São Paulo, ouvindo a gente. Bacana. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que estiveram aqui em São Paulo essa semana. Foi recepcionado pela gente, pela nossa equipe, pela produtora CP1 Produções, onde nós, em parceria com o Carlinhos Cocó do estúdio Unique São Paulo, estamos produzindo, né? Eu e o Carlinhos estamos à frente da produção do novo CD do cantor Paulo Júnior. E o Paulo Siviero, Paulinha, Dona Cleusa, todo o pessoal estiveram aqui em São Paulo, gravando com a gente, passaram dias com a gente e vão retornar ainda pra gente terminar esse novo CD, né? Que tá ficando muito bacana e logo, logo a gente vai estar lançando pra vocês aqui. Um abraço ao pessoal de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigado, sejam bem-vindos sempre aqui em São Paulo, tá bom? Beijos pra Kelinha Andrade. Kelinha, beijo pra você, lindona. Tudo bem? Sabe onde que ela tá ouvindo a gente? Em Iguatu, Ceará. Agora eu vou te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você que tá ouvindo aí, em Iguatu, Ceará, o pessoal ouve muito o programa. A gente recebe muitos recados, abraço o pessoal lá de Iguatu. Muito obrigado por esse carinho todo pelo meu trabalho. Kelinha, eu sei que você adora essa música, então eu vou tocar pra você e pra todo mundo que acompanha o programa Carlos Pitt. Inclusive tem o videoclipe dessa música no YouTube, é só procurar lá. Carlos Pitt, 8 ou 80. Arrebenta, meu povo! Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Estou cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras ditas, pura ilusão. Estou querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração. Coração, não quero mais viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. Viver num barco furado, andando do lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Agora vai ou racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se quiser ser só minha. Agora é 8:80, se dá bem ou se arrebenta, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha.